morar comigo e tá de palhaçada. Eu sou da botarinha e não tô valendo nada. Tudo é casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gosto dessas erradas. Ela quer namorar comigo, não tá de palhaçada. Eu sou da botarinha e não tô valendo nada. Tudo é casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas. Eu sou botada nas cachorras, botada no sapadinho. Só na escuta, na escuta, na escutarinha. Eu sou botada nas cachorras, botada no sapadinho. Só na escuta, puta, puta, puta. Hoje é só botada nas cachorras, botada de safadinha. Só na escuta, na escuta, na escutaria. Quer namorar comigo? Vontade de palhaçada. Eu sou da botarinha e não tô valendo nada. Tudo é casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gosto da errada. Ela quer namorar. Eu sou na botarinha e não tô valendo nada. Tudo é casamento, eu quero é cachorrada. Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas. Eu sou botada nas cachorras, botada no sapadinha. Só na escuta, na escuta, na escutaria. Eu sou botada nas cachorras, botada no sapadinha. Só na escuta, puta, puta, puta, escutaria. Eu sou botada nas cachorras, botada no sapadinha. Só na escuta, na escuta, na escutaria. Meu parceiro, leia a boca essas rimas.